O assunto hoje é um pouquinho meio que complexo, fala sobre o silêncio do teu quarto, ou no silêncio do teu quarto. Então aqui não quer dizer que no silêncio do teu quarto queira significar que seja um quarto, exatamente. Pode ser no silêncio de tua cozinha, pode ser no silêncio de tua área de serviço, pode ser no silêncio de do teu apartamento, ou no silêncio, digamos, da tua sala. É a maneira de que nós entendemos, às vezes, o silêncio que nós temos necessidade, às vezes, de escutar. E tem pessoas que não conseguem escutar o silêncio. Tem pessoas que, às vezes, ou muitas vezes, com o silêncio, elas ficam extremamente perturbadas ou algumas ficam até aterrorizadas, por existir o silêncio. Eu conheço pessoas que não conseguem ficar em silêncio e que não conseguem ficar num lugar onde exista silêncio. Por quê? Porque elas estão tão acostumadas com algum ruído ou com algum barulho que elas não conseguem refletir. E se nós vamos ver o caminho para a reflexão, para depois nós termos um caminho para a meditação, é sabermos refletir. O que é refletir? É que no silêncio do nosso quarto, ou da nossa sala, ou da nossa cozinha, apesar das vezes nós estarmos fazendo nossos trabalhos corriqueiros, nós consigamos refletir. Refletir quer dizer repensar nossos atos, repensar nossos pensamentos. Repensar, refletir. É refletir, é fazer com que venha de volta aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente agiu ou aquilo que a gente cometeu através de atos com outras pessoas. É uma reflexão, é uma introspecção, é uma reflexão de como que nós vivemos o nosso dia a dia. E é através do silêncio, do lugar onde nós estamos, que nós conseguimos essa reflexão. Existe dentro das casas espíritas uma necessidade muito grande, e não é só numa casa espírita. Se nós estamos dentro de qualquer tipo de movimento que seja religioso, nós precisamos refletir, para que depois nós consigamos chegar a uma meditação. Porque como é que nós vamos chegar a meditar? Porque meditar é nós transcendermos o nosso pensamento. Como é que nós vamos transcender nosso pensamento se nós não estamos em paz com nós próprios? Então a reflexão, o refletir, é extremamente necessário nos momentos de silêncio, mas de silêncio interior, de nós sabermos escutar o silêncio interior e nós repensarmos nossos atos com referência às outras pessoas. De como nós pensamos com referência ao nosso parente, ao nosso vizinho, ou ao nosso cliente, ou ao nosso fornecedor, ou a quem quer que seja. Como é que nós agimos perante as pessoas que têm contato com nós? Como é que nós falamos com as pessoas que nós temos contato com o nosso dia a dia? Nós somos gentis? E eu fico pensando nisso, eu me coloco no meio de todos nós aqui, porque eu sou às vezes mais defeituoso do que todos aqui presentes, porque a gente às vezes estoura sem qualquer motivo. Então eu me lembrei, quando veio, até dois dias atrás, a gente recebe o tema da palestra, né? E eu confesso que isso aí é uma coisa bastante individual de cada um, né? O silêncio do teu quarto, cada um pensa aquilo que deve pensar. A gente não consegue atingir o pensamento das outras pessoas ou como é que as outras pessoas vão refletir no silêncio do seu quarto. Aí eu me lembrou, me veio em mente um artigo que eu li há uns 2 anos e pouco atrás na Folha Espírita sobre o depoimento de uma pessoa. Eu não lembro quem é que era a pessoa, eu não lembro quem é que era o autor do texto, do artigo, né? Mas eu lembro da pessoa essa, que ele tinha começado a fazer um curso dizemos, ele havia começado a participar num grupo de estudos de uma casa espírita. E você sabe que numa casa espírita, tanto que nem a nossa como todas as outras, existem às vezes três ou quatro fases de grupos de estudo. Existem os iniciantes, existem os intermediários, e aqui na nossa casa existem aqueles que já trabalham. Então, mais ou menos, na nossa casa, existem intermediários, existem aqueles que trabalham e os iniciantes. Bom, basicamente é isso. Essa pessoa, ela tinha recém se aposentado, era um homem, mais ou menos 58, 60 anos, e ele havia se aposentado, mas ele ainda fazia seus trabalhos e tal, mas aí ele tinha começado a frequentar uma casa espírita. E era um grupo de iniciantes e através do instrutor vinha sempre aquelas palavras, a necessidade da introspecção, a necessidade do refletir, a necessidade do repensar nossos atos. Bom, ele tanto foi, que depois de 2, 3 meses ele começou a realmente achar que isso era necessário para a vida dele. Ele, às vezes, o próprio instrutor, o próprio participante da casa espírita, que era o instrutor daquela casa, né, daquele grupo de estudos, enfim, que era uma casa muito grande, não é que nem a nossa aqui, que são poucas pessoas, né? Dizia que quando a gente, as pessoas frequentam um grupo de estudos, elas começam às vezes a sentir uma certa angústia, elas começam às vezes a sentir uma própria, uma questão de necessidade de buscar alguma coisa fora de si próprio, não é? E ele achou que ele precisava, de vez em quando, ele tinha um horário lá no apartamento dele, que ele conseguia, naquele momento, naquele horário, se fechar nele próprio, digamos assim, no quarto dele, ele escurecia um pouquinho as luzes, né? O quarto dele, o silêncio dele, ele conseguia, de certa forma, começar a refletir aquilo que ele fazia durante o dia. E ele começou a pensar as atitudes dele, ele começou a repensar que tinha muita coisa errada na vida dele. E ele começou a mudar. Ele começou a mudar suas atitudes, seus atos, seus pensamentos, suas palavras. E a mulher dele começou a perceber. Porque quando ela começava a falar, ele interrompia ela. E a primeira coisa que ele fez foi não mais interromper a mulher dele. Ele ficava quieto, na dele. Ele não mais interrompia as pessoas que falavam ou discutiam com ele. Ele mudou, de certa forma, a maneira de agir dele. Bom, a mulher foi falar com ele certo dia, que ele estava lá no quarto dele, e perguntou para ele o que, que ele estava, afinal das contas, o que estava acontecendo com ele. Que ele tinha mudado muito, né? Mas tinha mudado para melhor. E ela achou estranho isso, muito estranho. E aí ele disse, não tem nada de estranho, simplesmente eu estou achando que eu preciso repensar às vezes minha vida e eu não quero mais discutir com ninguém. Aí ele tentou explicar para ela que ele tinha aquela necessidade, os 25, 30 minutos, duas, três vezes por semana, de se interiorizar, de aprender, de refletir, para que depois ele conseguisse meditar. Aí a mulher dele ficou um pouco preocupada, porque ele continuava naquilo lá. Aí ela foi falar com o filho dela, mais velho, que o marido dela, que o pai dele, estava com algum problema, porque ele tinha mudado muito as atitudes dele. Aí o pai, o filho dele, disse, vai ver que ele mudou, mas tudo bem, né? Está melhor, tá? Aí ele foi falar, ela foi falar com a filha dela. Aí a filha dela ficou extremamente preocupada, porque ela era a mais nova e ela tinha sentido na carne as atitudes negativas e atitudes, às vezes, grotescas do pai. E o que, que ela disse assim? Não, vamos ter que procurar um psiquiatra. E procuraram um psiquiatra. E obrigaram o velho, não velho, né? 58, 60 anos, a ir procurar o psiquiatra. E ele teve que consultar, ir lá na consulta do psiquiatra. Aí ele explicou lá para o psiquiatra, que não era psicólogo. Psiquiatra é aquele que pode receitar. Então, existe diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Aí ele tentou explicar lá para o psiquiatra que ele estava fazendo um curso numa casa espírita. Um curso não, ele participava de um grupo de estudos. e que havia tido uma certa necessidade dele, que quando ele sentia uma certa angústia, e quando ele sentia, às vezes, uma certa necessidade de ficar sozinho, ele ficava. E depois ele ficava meia hora sozinho, ele levantava, ele às vezes deitava na cama, ou sentava numa poltrona do apartamento dele, levantava e ficava bem. E ele tratava as outras pessoas melhor. Aí o psiquiatra disse, não, tu não tem depressão, porque a tua mulher e a tua filha ligaram para mim que tu estava com um problema depressivo. Só por causa da tua atitude. Mas em todos os casos, diz ele, eu vou te receitar um remédio. Eu vou te receitar um remédio para quando tu sentir esse tipo de angústia ou esse tipo de necessidade de ficar sozinho, tu toma esse remédio. Eu não vou falar o nome do remédio, lá na Folha Espírita tinha o nome do remédio, porque eu não quero fazer propaganda nem negativa e nem positiva da indústria farmacêutica. E, de repente, alguém aqui deve tomar esse remédio. Então, a gente não quer se meter nesse tipo de coisa. Mas, em todos os casos, o médico psiquiatra, receitou esse remédio. E aí o cara pegou, ele saiu do consultório, leu a bula desse remédio, ele pegou a receita e botou no lixo. E aí a história continua. Simplesmente a história continua, está escrito no final do artigo. E a história continua. Ele teve que explicar novamente para a mulher dele, para a filha dele, que ele não tinha problema de depressão. Que ele tinha, assim, às vezes, uma necessidade de ficar sozinho. Que ele tinha uma necessidade, às vezes, de se introspectar. Ele tinha, às vezes, uma necessidade de refletir, para que um dia ele conseguisse chegar a sair dele próprio, repensando suas atitudes, para que ele conseguisse, num plano mais elevado, meditar. Então, é até meio cômico, né? Às vezes a gente pensa, né, das pessoas que estão com depressão, que estão com isso, porque elas têm certas atitudes aqui, certas atitudes aí, e às vezes não. Às vezes as pessoas precisam ficar no silêncio do seu quarto. Obrigado.